já falei com ela. Duas mandraca na garupa. Desde a época da escola ela dança e rebola. Sei que ela não se cansa nunca. Ela passa, puxa bola, casa, cute, or nas duas rodas ela dá fundo. Sem digital na pistola, porque as duas são de luva. Na sua calcinha um dilúvio. Na minha casa, baby, pula. Trouxe frente as mandraca na garupa. Desde a época da escola ela dança e rebola. Sei que ela não se cansa nunca. Ela passa, puxa bola, casa, cute, or nas duas rodas ela dá fundo. Sem digital na pistola, porque as duas são de luva. Na sua calcinha um dilúvio. Na minha casa, baby, pula. Trouxe frente a baby, ama. Não me iludo com essas putas que só me amam quando eu rimo e canto. Minha fiel, eu mimo canto. Esses manos me imitando, mas não entendem que minha vida é uma corda bamba e nela eu sempre ando. Rich nigga tipo jungle, drift dentro da lamba. Talvez cê não entenda que essa porra é mambo, mambo, mambo, mambo, yeah. DJ Brock, Brock, atirando neles como Rambo, Rambo, Rambo, Rambo, yeah. Duas mandraca na garupa. Desde a época da escola ela dança e rebola. Sei que ela não se cansa nunca. Ela passa, puxa bola, casa, cute, or nas duas rodas ela dá fundo. Sem digital na pistola, porque as duas são de luva. Na sua calcinha um dilúvio. Na minha casa, baby, pula. Trouxe fende a baby, ama, yeah. Trouxe fende a baby, ama, yeah. Só do fende pra minha dama, É porque eu bato na booty quando ela empina em cima da minha cama, yeah. Mina fiel tipo a fama, yeah. Tá comigo em toda a trama, yeah. É porque eu bato na booty. Fende já de lei. Não compra tudo, mas não se vende pra ninguém. Ouro na peleia, atende esse telefone. Que tem mais presente pra beber. Verde no beijei, também dou um peão. Nas nuvens se sente, faz chover. Quer fumar e beber, hoje é TBT. Dela sentando de frente, escutando esse som. Sou aquele mesmo moleque, eu domestiquei jacaré. Tô me mantendo de pé, Deus tá comigo na corrida. Então seja o que ele quiser. Acordei com o pé direito, mas atacante nato, mete gol com qualquer pé. Nós tá vivão e vivendo, tirando de giro na quebra com duas mandraca na garupa. Uma acende, a outra é chuca. Uma acende, a outra faz mandraca na minha goma. Uma ofende, a outra cuida. Uma sente, a outra chuca. Duas mandraca na minha vida. Só tem espaço pra uma e as duas já se ligou. Fuga em cima do robô. Atravesso a cidade de Guarulhos com duas mandraca na garupa. Desde a época da escola ela dança e rebola. Sei que ela não se cansa nunca. Ela passa, puxa bola, casa, cute, or. Nas duas rodas ela dá fundo. Sem digitar na pistola, porque as duas tão de luva. Na sua calcinha um dilúvio. Na minha casa, baby, pula. Trouxe fende, a baby, ama, yeah.